Devorem os controles! Vamos começar aqui o 8º podcast dos Devoradores de Controles. Hoje nós temos um tema muito legal, um tema que o Dalton escolheu aí do coração dele, Doom. Quem não jogou Doom? Todo mundo jogou Doom. Então vamos começar. Eu sou o Fernando Lira e hoje estou aqui com o Dalton Belo. Fala aí, Dalton. E aí, galera. Doom, sem Doom não haveria Black Ops. E também com o Eduardo Rodrigo. Fala aí, Du. E aí, galera. E depois do podcast de dar porrada e vagabundo, esse é o podcast de matar monstro na caverna. E também a gente tem um personagem secreto aqui, um convidado especial, nosso colaborador Thiago Salesi. Fala aí, Salesi. Será mesmo? Eu não sei, hein? Opa! Muito bom, né? Então, engraçadão. Muito bom, engraçadão, né? No ritmo engraçado, agora a gente vai fazer a leitura de e-mails. Vamos lá para a leitura de e-mails. E agora aqui nos e-mails, sim, recebemos vários e-mails, olha, hoje eu não vou chorar, eu juro, mas vamos ler os e-mails aqui, começando com o Salesi, nosso novato. Fala aí, Salesi. Novato, e aí? Vou ler aqui o e-mail então do Igor, né? Pediu aqui pro pessoal mandar e-mail, o Igor falou assim... A gente implorou pro pessoal mandar e-mail. A gente chorou, né? É, chorou pra caramba. Então ele fala assim: gostei muito do 6º, 2º e 5º podcast, já falei com meus amigos sobre o podcast e tomara que eles ouçam também. Tomara. É, o que eu mais gostei foi o Beaten Up. É, me lembrei de velhos tempos muito bons. Todos estão de parabéns. O Dalton e. Ah, e Dalton era um game pra nós. Ô, mano! Alocou o Dalton, a cara larga, né? Eu tenho que tirar de mim essa fama de não zerar game. Na verdade, vocês que puseram, cara. Zero tantos games quanto você e quanto qualquer outra pessoa. É nada, vamos lá. É nada. Agora, continuando aí. Lê você, Dalton. Você que tá com triste, nunca zerou nada. Cara, é o seguinte, eu vou ler aqui o e-mail do Bruno Fernandes. Bruno Fernandes escreveu o seguinte: pessoal, demais o cast sobre este clássico do PS2. Falando do Shadow of Colossus, né? Dizer há pouco tempo, pois apesar de eu ter um Xbox 360, eu ainda tenho o PS2 funcionando a todo vapor. Esse jogo é uma verdadeira obra de arte, na minha opinião. Na nossa também. Os cenários, a atmosfera e a ambientação, juntamente com o enredo envolvente, é o que eu acho mais bacana neste jogo. Shadow of Colossus é um trabalho bem feito do Kenji Kaido e do Fumito Ueda, pra ficar na história dos games. É um jogo que, apesar de ser um pouco longo, me permitiu zerar sem a necessidade de consultar nenhum tipo de ajuda ou detonado. Isso é uma coisa legal que tinha nesse jogo, né, cara? Tipo, ele era bem intuitivo, né? É, dava pra terminar de boa sem ver nada, né? For Dummies, cara. Eu simplesmente comecei a jogar e só parei quando terminei. A única coisa que eu achei estranha é que conforme você vai terminando o jogo, o pessoal vai se tornando algo esquisito. O personagem vai se tornando algo esquisito, com chifres e tal. Conforme vocês comentaram, isso me causou certa estranheza. O bom é que o mal perde novamente no final, com a menina salvo. E nasce o Ico, né? Isso daí, se bem que a gente falou que não é canônico, né? Mas... E na verdade, talvez também, né? O mal é bem relativo, né? Então, enfim, os cenários e o trabalho de arte desse jogo valem muito a pena. É um clássico. Até a próxima, pessoal. Câmbio e desligo, Bruno Fernandes. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno, pelos seus comentários altamente pertinentes a esse grande jogo de PS2. E dando continuidade aqui na leitura de milhares de e-mails, fala aí, Du. Então, vou ler o e-mail do Adson Castro. Ele é da Umbrella Corporation. Pelo menos ele mandou isso aqui no e-mail. Ele falou que ele era da Umbrella, cara. O pessoal não manda de onde que eles são, né? Aí o Adson, ele falou que ele é da Umbrella Corporation. Aí ele falou aqui pra gente: tô curtindo muitos casts, comecei a escutar há algumas semanas, mas estava enrolado pra mandar e-mail ou comentar. Apenas havia assinado o feed. Aí ele comentou sobre o cast, né? Sobre o Shadow of Colossus. Eu joguei há muito tempo, peguei emprestado de um colega e confesso que no início me pareceu estranho e um tédio. Mas logo que consegui encontrar o primeiro colosso, meu conceito sobre o jogo mudou totalmente. O ápice foi quando encontrei o voador. O voador é legal, que voador. É muito legal. O quarto ou o quinto, não me recordo, não lembro direito qual que é. Não há como você não ficar né, extremamente impressionado com aquelas cenas. Não cheguei a terminar o jogo. Ó, é um amigo do Dalton, hein? Ei, abraço, Dalton. É, pretendo fazer isso quando sair a versão em HD esse ano. É, eu vou terminar de novo porque eu sou um terminador, né, cara? É terminador. Terminator. E aí ele finaliza aqui. Bom, é isso. Continue com o trampo maneiro que vocês estão fazendo. Abraços, Adson Castro, da Umbrella Corporation. Valeu, Adson. Ei, permite um adendo aí. O pessoal que manda cartinha, manda e-mail, manda o seu nome, sua idade, sua cidade. Porque o Eduardo, ele fica curioso pra saber de onde vocês são, de onde, quem são vocês, sua idade. Que ele tem várias promoções na manga pra vocês aí, né? Vocês não o são sexo é opcional, viu, pessoal? O sexo é opcional. Aí cada um que, né, decide o que é, né? Entendi. É nada, vamos lá, vamos continuar. Vamos finalizar aqui a leitura. Eu vou ler um comentário do Luiz Ricardo. Né? Então, pessoal, manda recado, manda e-mail. Daqui a pouco a gente fala o e-mail e também o Twitter, etc. O Luiz falou o seguinte: não tem como não comentar. Já tinha ouvido sobre Shadow of the Colossus antes, mas vocês levaram a outro nível. Uma coisa poética, heróica, reflexiva. Nossa, ética. Que lindo, hein? Muita emoção. É. Cara, você vê que o negócio, ele gostou mesmo, né? É, cara, ó. E novamente fiquei com vontade de reviver este clássico. Meu percurso para o trabalho, mais uma vez, foi aliviado por esse cast colossal. Um abraço e good work. Ah, tudo bem, valeu, Luiz. É isso aí, mas se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, né, cara? Bom, e se você tem que fazer que nem nosso amigo aqui, Luiz, o Bruno, o Adson, o Igor, né, que mandaram e-mail. Ah, qual é o e-mail? É contato@devoradoresdecontroles.com.br ou contato@devoradores.com.br. É, a gente criou aqui o encurtador de e-mail, a gente é criativo pra caramba, né? E tem o Twitter, né, que é @devoradores_ e a página no Facebook, né, facebook.com/devoradores. E nos recados, sim, temos parte de recados e agora tem uma surpresa muito legal. É, vamos fazer uma promoção. Promoção, sim, a gente vai dar um jogo de PS3. Aí o cara fala, ah, eu tenho Xbox. Sinto muito, o jogo é de PS3. E o jogo vai ser o Sonic na Ultimate Genesis Collection. Aí você fala, ah, como que eu faço pra ganhar? Muito fácil, cara. Você vai seguir os Devoradores no Twitter, que é o Devoradores_. Vai retweetar uma frase do que a gente vai colocar daqui a pouco, né? Que é mais ou menos assim. Ouvi o podcast dos Devoradores e quero ganhar um jogo de PS3. Aí você fala, ah, isso aqui é fácil, é só isso. Não é só isso. Você vai ter que também responder uma pergunta secreta. Eu também não sei como é a pergunta secreta. O Du vai explicar melhor como é o esquema da pergunta. É, então, pessoal, no melhor estilo Mortal Kombat, nosso podcast tem um segredo. Tem uma coisa secreta aí. Isso, não é... É um segredo oculto que ninguém sabe a princípio. Segredo oculto, já é segredo. O Eduardo sabe, né? É, então, e não é uma pergunta direta. A gente vai ter alguma coisa no podcast e isso não é só a gente... Ou pode ser uma música do cast, ou pode ser alguma coisa que a gente falar, pode ser alguma coisa que esteja escrita no texto do podcast, vai ter algum segredo que vai fazer referência ou a algum jogo, ou personagem, ou alguma música de videogame, qualquer coisa relacionada a videogame. E aí, se você conseguir descobrir o que é, você vai mandar pra gente por e-mail, né, qual que é o segredo do podcast número 8, quer dizer, desculpa. E aí você vai estar concorrendo ao prêmio, né? E vai ser em duas partes isso. Vai ter um segredo no podcast número 8 e vai ter um segundo segredo no podcast número 9. Aí tem que mandar os dois segredos, né? Exatamente, quem conseguir acertar os dois vai estar automaticamente participando do sorteio do jogo. Exatamente. Isso aí, Lira. Isso, então, cara, o que você vai fazer? Você vai seguir os Devoradores no Twitter, na Devoradores_, vai mandar a frase, vai ouvir o cast atentamente pra pegar a frase secreta, aí o segredo do cast, e vai ouvir o 9, vai pegar o segredo do 9. E aí você vai fazer o seguinte, vai mandar lá pro contato@devoradoresdecontroles, né, com o título de promoção, ou se não, quero ganhar o jogo, e falando os dois segredos, e também tem que seguir no Twitter, então você manda sua conta do Twitter, pra gente vai confirmar isso daí. Aí, tomara que muitas pessoas acertem, a gente vai fazer um sorteio aí, sorteio no maior estilo Silvio Santos, né, o Salesi pode dar uma palhinha aí do Silvio Santos sorteando aí. Yeah, pode ter. E é isso aí. E É isso mesmo, né, Du? É isso aí. E, assim, tá fácil. Acho que tá fácil, hein, galera. Você acha que tá fácil, hein? Jogar, sim. Não vai ser tão fácil, não, hein? É, eu acho que tá fácil, hein? Eu, jogando, olha, hein? Pô, eu acho que vale a pena um esforço da galera aí pra tentar descobrir isso aí, hein? Então, um jogo de graça, hein, cara? E olha só, se o pessoal achar que tá difícil você conseguir acertar, você vai concorrer sozinho, cara, no sorteio, né? E aí vai ganhar, pô. Aí não tem erro. Então, esse jogo aí, o Sonic's Ultimate Genesis Collection, é novinho, não é o meu, que se alguém me segue no Twitter... Nem o meu. Então, o jogo vai estar no saquinho, lacrado. E na próxima promoção, quem sabe, a gente doa algum jogo do Dalton de Xbox, cara. Pode ser. Exato. Quer dizer, vou ter que doar meu HD, né? Porque eu não tenho nenhum jogo em mídia, né, cara? Isso é um problema seu, então. Então é assim, pessoal. Siga os devoradores, ouça o cast, leia o post, também é importante ler o post, né? Pode estar no post o segredo. E manda um e-mail. Ah, e se tiver dúvida, a gente vai... tem aí no site também um post explicando direitinho a promoção também, se você tiver para participar. Muito bem, então... Esse aí é a nossa primeira grande promoção, então fale com seus amigos, pro seu pai, pra sua namorada, pro seu cachorro, pra todo mundo ouvir o podcast e participar da promoção. Ah, e essa promoção aí já é o início das comemorações pro podcast número 10, porque a gente vai anunciar o vencedor junto com o podcast número 10. Podcast número 10, então quer dizer, ó, a gente tá garantido até o 10, cara, né? Depois do 10 não sabe mais de nada. Comemoremos, hein? Todos comemoram, né? Então agora... Todos comemoram. Finalizando isso daí, né, a promoção já tá... Já deu partida nessa promoção aí, o Dalton tem um recado especial. Então, né, tipo... O meu recado, ele é especialmente direcionado à Fabiana Marques, né? Uma pessoa aí que chegou a escutar algum cast nosso. Então, pra Fabiana Marques, eu posso falar o seguinte. Fabiana, eu sou Forever Alone. Nossa, não sei de nada. Que não sei de nada. Não sei de nada. Que é isso, cara? É uma promoção secreta? Não. Promoção? Não, o que será, hein? Que entre o Dalton e ela? Entre o Dalton, eu entendi. Talvez então, fale alguma coisa aí num post futuro sobre isso daí, né? Então, vamos. Fiquei curioso. Bom, lembrando que isso não tem nada a ver com a nossa promoção, tá? Ah, a promoção é começa de agora em diante aí. Vai começar o podcast, né? Então, fiquem atentos aí agora ao podcast, ouçam, leiam atentamente também o post e boa sorte. Começando o cast agora, sim, vamos começar a falar do Doom, chega de promoções e conversa fiada, agora o negócio, o papo é sério, é Doom. Então vou pedir pro nosso querido Du dar uma introdução aí, falar alguns dados técnicos sobre o jogo do Doom. Diz aí, Du. Tá, então só pra deixar claro pro pessoal que a gente vai falar só sobre o primeiro Doom, o segundo e o terceiro, né? Que a gente não vai falar sobre... A gente pode até citar alguma coisa, mas não vai falar a fundo de outros Dooms. Né? É muito Doom nesse mundo afora, né, cara? Doom, Doom, Doom, Doom. É muito Doom, né? E aí o primeiro Doom foi lançado em 1993 pela ID Software. Né? E ele foi o jogo grande responsável pela popularização dos FPS. Eu mesmo, cara, eu não lembro um jogo de FPS antes do Doom. Existe, mas pra mim o primeiro jogo que eu tive contato foi o Doom, cara. E acho que de muita gente foi assim. Não, eu joguei Duke Nukem em 3D, cara. Eu também. Antes do Doom? Antes do Doom. Eu joguei... Porque antes do Doom ainda veio o Wolfenstein 3D, exatamente, né? Mas eu acho que o Doom fez muito mais sucesso, né, cara? É verdade, mas o Wolfenstein tinha uma história mais legal do que a do Doom, né? Do que a gente vai contar depois, pelo menos eu acho. Então, cara, assim, na verdade, o primeiro FPS, né, foi o Wolfenstein, né, que criou o gênero, né, mas que gravou mesmo, ó, isso aqui é um tiro em primeira pessoa, com certeza foi o Doom, entendeu? Tipo, o termo FPS, pra quem não sabe, é First Person Shooter, né, tipo, tiro em primeira pessoa, e com certeza Doom foi o jogo que gravou isso daí, entendeu? Então aí, ó, garotada... Criada leite com pera. E volta do Dalton. Aí, ó. Que fica jogando Crysis. Fica jogando Black Ops aí. Crysis é bom, não fala não. Esse joguinho de Frozô aí, ó. Prozou, cara. Paguem os devidos respeitos ao Doom, cara. Que senão vocês não teriam nada. Vários jargões do Dalton, cara. Nossa, garoto, mas... leite com pera. Agora tem um Frozo. O que, que seria um gamer Frozo, Dalton? Ah, esses joguinhos aí bonitinhos e cheio de efeitinhos. Não, eu tô brincando, galera. Tipo... Esse negócio é pixel, tudo pixelado. Não. Como que é, então? Não, é assim, cara. Esses jogos hoje em dia têm seu valor, óbvio, né? Mas eu digo que... Cara, tem muito moleque aí que se acha o mestre aí dos shooters. Mestre aí, dos shooters, né? É, e não conhece, cara. Eu não digo que o cara tem que conhecer a história também, mas enfim, cara, tipo... É meio desvalorizado esses jogos antigos, assim. Não, eu concordo com o Dalton no ponto de que isso aí foi o start, né, cara? O início, é. Né? Então, não, e tipo, só tem que ter respeito, bons, né, cara, é, então. Ao Doom, né, cara? Porque não, mas, foi o start assim, de tudo. Mas o que o Dalton falou assim, o pessoal tem que saber a história. Quanto tem que saber, Dalton? Você não foi pra escola, cara? Você não aprendeu a história? Não, você tem que saber isso. O cara que é gamer mesmo, o cara que se fala assim, eu sou gamer, ele pelo menos tem que saber qual foi o primeiro jogo daquele gênero que ele tanto gosta. Ah, mas tem os gamer leite com pera, né, cara? Então. Então, aí pra quem gosta das definições dos devoradores, né? Enquanto que o beat'em up pra gente é o jogo de dar porrada em vagabundo, né? Doom é o famoso estilo de dar tiro em monstro no labirinto, né, cara? Dá tiro em monstro em labirinto. A nossa definição pra esse estilo de jogo aí, né? Você viu que o Du abraça, tipo, as definições dele são as nossas definições, né? Ah, é lógico, todo mundo gosta das definições dos devoradores de controles aí, cara. O que você achou, Salesi? Não, o que você achou? Não, é uma boa definição. Não é nada. Só dá tiro em monstro no labirinto, né? Só isso. Exatamente. Não, tudo bem. Então, jogo de dar tiro em monstro no labirinto? É isso daí. Dar tiro em umas manchas que tá andando na tela, né? Beleza. Não, peraí, cara. Agora o Dalton perdeu a linha de novo. Peraí, Doom, cara. Doom é um jogo que você tem que dar tiro em monstro em labirinto, cara. E calça você, etc. Não tem. Não, é isso, cara. Você tá vendo? Tá vendo como a definição é perfeita? Essa definição, é isso, cara. Velho, é isso. Muito bom, então. Vamos dar uma continuidade aí. Quem foi o designer aí do Doom? Quem foi o cara? Quem... Então, o designer foi o John Romero, cara. O John Romero já é aquele típico designer extravagante que curte coisas luxuosas, carros, mulheres e artes e tudo mais, entendeu? Esse é o John Romero. Não, ele não é típico, então. Ele é totalmente atípico. Não, né? Ele é designer, cara. Ele não é programador. Ele também é programador, mas ele é muito mais designer, entendeu? E ele inventou o termo deathmatch, cara, que é o... Então, o Contra, né, online, chamado Contrinha, né, vamos tirar um deathmatch, né? E o programador, esse sim, é um nerd clássico, que é o John Carmack, né, o John Carmack até ganhou uma referência naquele filme horrível do Doom, que saiu, né, tinha o Dr. Carmack lá, o John Carmack foi o programador do principal programador do Doom, né. E alguém gostou do filme do Doom aí, não? Bicho, decepção. É aquele tipo de filme que você assiste na TNT, né, quando não tem nada pra fazer. Muito ruim esse filme, né, cara? É mais um, né, dos jogos de games destruídos, né? Aquele de quando você tá, como diria o Dalton, Forever Alone. Aí então você tá lá fazendo nada, você assiste esse filme do Doom. Porque é zoadinho mesmo, cara. Se você conhece ou jogou o Doom, você vai ver que é zoado. Mas se você nunca jogou, é um filme que você vai ver que é zoado também, né? Não, você vai ver que ele é um filme bacaninho até, cara, pra quem não conhece. Beleza, filmes do Doom à parte, a gente segue pro Doom 2, né? Ah, não, mas peraí, vai falar que vocês não gostaram daquela parte que fica em primeira pessoa. Com a arma? Essa é a pior parte do filme, mano. Ah, mó bosta, cara. Zoado, hein, cara. Mas, fala aí o que você tem que falar aí agora. Que zoado. Aí o Doom 1 foi seguido pelo Doom 2, né, claro. E chama Hell on Earth, né? Ele foi lançado um ano depois, teve várias expansões e ele usava a mesma engine do Doom 1. E esse jogo eu não joguei. Você não jogou Doom 2, Lu? Não joguei Doom 2, cara. Cara, o Doom 2 é muito superior ao Doom 1, cara. Assim, muito, muito, cara. Muito. Eu perdi então, cara. Alguém jogou aí o Doom 2? Bem pouco, viu? Bem pouco. Eu joguei bastante. Aliás, o Doom 2 foi o que eu mais joguei, cara. O Doom 2, ele... Eu joguei muito mais do que um. Aliás, eu joguei um depois do Doom 2, cara. O Doom 1, eu senti que ele é um aglomerado de salas, cara. Enquanto que o Doom 2, ele se preocupa em fazer estruturas que realmente lembram um lugar real, entendeu? Mas o Doom 2, fora que o Doom 2 tem uma outra arma, o Doom 2 é melhor, cara. Ah, beleza, mas a gente vai falar mais sobre ele mais pra frente. Né? Agora, seguindo aqui os dados técnicos, aí teve o Doom 3, né? Esse veio em 2005, esse eu joguei bastante, terminei o jogo, né? Veio com uma nova tecnologia de gráficos, bem detalhado, né? E tal. Era usado até pra benchmark esse jogo, né? Tipo, pra testar a placa de vídeo da época, né, cara? Então, eu comprei uma placa de vídeo testando no Doom 3, cara. Comprei uma X1600 da TI. Nossa, eu jogava com uma 5700 da NVIDIA. O que? Você jogava no 3 com tudo isso? Não, imagina, cara. Eu jogava com a minha FX5200, cara. Eu era pobre. Botava tudo no low, cara. E o Doom 3, a história do jogo, é recontando a história do 1, né? De uma outra perspectiva. É, você vai ver que todos repetem a mesma história, no final das contas. Uma história boa, né? Resumindo tudo, o que é Doom, Dalton? Então, cara, Doom é um jogo que você tem que matar os demônios e mandá-los de volta para o inferno de onde eles nunca deveriam ter saído, cara. Tipo, Doom é isso. Tem o que você falar, seja Doom 1, Doom 2, Doom 3. Tipo, salvar a Terra no processo. Mas no final das contas, assim como no Final Fight você falou da porrada de vagabundo, no Doom é despachar os demônios de volta pro inferno. Para o inferno. Ou dar tiro em monstro no labirinto, né? Que tristeza. Mas o Doom 3, ele me lembrou, cara, minha máquina, minha atual máquina. A mesma desde aquela época. Desde aquela época, cara. Caramba. Coitado do Machu Picchu. Agora vamos falar aqui do Doom 1, né, cara? Que o mais legal do podcast é você saber a história, o enredo. Não que você quer saber o que o Doom, que o Dalton falam de dar por tiro. Não, por que você tá dando tiro? Você tem que saber o porquê, né, cara? A história do Doom 1, cara, é uma história tão inteligente, cara, que eu vou contar agora pra vocês. Que assim, você é um fuzileiro espacial, você não tem nome. Você é um dos soldados que fazendo a segurança da nave lá, né, que é a Union Aerospace Corporation. É, na verdade essa é a corporação, né, cara? É, mas é uma nave da corporação. Exatamente. Né? Exatamente. Aí no Planeta Marte, né, se você assistiu o filme, você vai lembrar do Welcome Marte to também. Mars Marine, né? Welcome to Mars, Marine. É o que fala no terceiro jogo também. Exatamente. Aí assim, essa corporação, né, ela faz uma campanha interespacial para pesquisar novas tecnologias no espaço. Tava funcionando, blá blá blá. ETzinhos, até então não tinha nenhum ETzinho lá, mas tudo bem. Aí estava fazendo experimentos secretos em cima de tecnologia de teletransporte. Sinistro, né, cara? Tudo bem. É, os caras já imaginam, os caras já fizeram tudo, né? Vamos fazer teleporte agora. Muito teleporte, perigoso isso, pular pro espaço, né? Fazer. Porque você pode se teletransportar, né, cara? Se vai saber onde vai sair, né? Seus braços, né, cara? É perigoso. Então, muito perigoso, cara. Mas sabe o que aconteceu, né? Pra você ter o jogo, algo deu errado, né? E simplesmente novas criaturas do inferno começaram a usar o portal. Os portais que você utilizava no teletransporte. Como assim? O inferno marciano, aí. E Marte? Meu Deus. Pô. Cara, perfeito, então, né, velho? Tipo, criou portais interdimensionais para criaturas do inferno, cara, entrarem nessa nave. E a história de Doom tem alguma relação com Fantasmas de Marte? Não tem uma relação. Foi algo totalmente da mente distorcida aí do Romero, né? Ou não, né, cara? Que tipo, não, alguém pode ter ouvido num bar, né? Alguém falando assim, nossa, seria muito legal ter um jogo de criaturas do inferno em Marte. Aí o cara pegou essa ideia. Nada se cria, tudo se copia. Aí o que acontece? Essas criaturas começam a invadir as bases. Você tem que fazer o seguinte, é parar essa invasão. E pra isso, você tem que passar por Phobos, Deimos, que são duas luas reais de Marte. E até pelo próprio inferno, né? Dantes inferno, né, da vida. E talvez para tentar fechar a porta pelo lado de dentro. Então você tem que ir lá no inferno pra fechar a porta lá no inferno, cara. E aí você fica lá no inferno, né? Exatamente, cara. Tá no inferno, abraça o capeta, cara. Suave a missão, né? Ir pro inferno e abraçar o capeta, né? Literalmente, né, cara? Meter bala nele, cara. Quais são os dados técnicos aí, cara, do Doom aí? Então, cara, tipo, esse jogo aí tem as armas, né? Tipo, as armas são na verdade, as pessoas mais lembram do Doom pelas armas do que pelo resto de tudo, né? Tipo, você tem os punhos. Que é ridículo, né? Os punhos. Ridículo isso. Isso, né? São os punhos, cara, que eles dão um soco mó torto assim, mas funciona. Como você vai bater no demônio com porrada, cara? Ah, velho, você é um marine espacial. Você é fodão. Tem mais do que dar porrada mesmo. Você tem a pistola, que alguns chamavam também de PT, não sei porquê, chamavam de PT a pistola. Pistol. Você tinha a serra elétrica, que dava pro gasto. Você tinha a escopeta, também conhecida como 12, né? Essa 12. Essa aí 12. Sempre é a minha arma preferida em qualquer jogo. É a melhor, jogo, né? Tiro, velho. Mais divertida. Não, No CS você não joga K12, cara. Só na Fipoltei, cara. Eu não gosto do CS, cara. Ah, só sabe de nada. Então, aí nós estamos continuando. Nós temos a Gatling Gun, ou metralhadora giratória, né? Como a galera chama. Muito boa, por sinal, também, hein? Temos o lança-foguetes, que as pessoas confundiam, achavam que era a bolinha do monstro. Nossa, bolinha. Parecido, né? Era parecido, que você vê o foguete de costa, mas não. Aquilo era um foguete também altamente destrutivo, né? Você tinha a Plasma Gun, que era uma metralhadora de umas bolinhas azuis, assim, fazia um barulho mó estranho. E você tinha a BFG 9000. BFG 9000, ela tem uma abreviação que chamava que BFG, abreviação de Big Fucking Gun, né? Nossa, só que isso gerou meio controvérsia, aí mudaram pra Big Freaking Gun, né? Então... Freaking, ficou tudo que é fucking fica freaky e fica certo, né? E o que mais? Aí, assim, né, tipo, um jogo que tem 10 monstros diferentes, né? Então, eles variam de humanos possuídos a criaturas infernais. E, tipo, fora de sem falar de umas criaturas meio infernais, meio cibernéticas, assim. Você tinha uns demônios com perna mecânica, umas aranhas com braços de metal e coisas assim, entendeu? O que eu acho engraçado no Doom 1, cara, é que a mira, ela só funciona na horizontal, né? Você não precisa mirar na vertical, tá ligado? Ah, mas assim, todos eram assim, né, os jogos naquela época. Mirou na reta, atirou, acertou, cara. Acerto, né, mano? Não precisa... Não, o Duke Nukem 3D não era assim, cara. O Duke Nukem 3D você conseguia mirar na vertical. Mas então, o que eu jogava não era assim, não. Não, nesse Doom, cara, se você tivesse alinhado com um monstro, você conseguia atirar na direção que ele... Tipo assim, se ele tivesse mais alto e você mirasse assim, tipo, embaixo, o tiro automaticamente ia pra cima, assim, era mó estranho, cara. Você via a sua bala batendo do lado do monstro, assim, você tava mirando na parede, assim, isso acontecia. Você precisa mirar só na horizontal, né? Não precisa mirar na vertical. Então. E assim, a galera não jogava no mouse, né, cara? Na teclado... Teclado roots, cara. Teclado, vale na teclado, seta, né? Na seta e o control, cara, assim, pra tirar. Setinha, e outra, a seta pros lados, ela não andava com o cara de um lado pra outro, assim, tipo, andando de lado, cara. Ela virava o personagem. Então, se você quisesse que dá aquele efeito de ser desviado os tiros, que nem você tem em jogo, que é o A e o D que fazem, você ia precisar, tipo, segurar o alt e apertar as setas, cara. O negócio, assim, meio que pedia vários dedos, assim, pra você jogar. Na verdade, que bom, né, que o ser humano tem 10 dedos, né, cara? Tipo, e o shift corria, né? Você tinha que jogar o shift pra correr. E você andava o jogo inteiro com o shift pressionado, cara. Ninguém andava, ninguém fazia jogar esse jogo andando, assim, andando normal. Você usava o alt pra andar de lado, né? O shift pra correr, o control pra atirar. E você percebia os caras que eram novatos, os caras jogavam nas setas normal, porque não era remapeável as teclas, né? E usava aquele control que é do lado das setas, que é mó apertado, assim. Aí o cara fica parecendo um Tiranossauro Rex bebê, né, cara? Parecia o Horácio jogando. As mãozinhas tudo encruadas, assim. Parecia o Horácio jogando, assim. Você, tipo, os caras que eram mais de boa, assim, eles jogavam no control que era o mais distante possível das setas. E o fim, Dalton? Conte o final pra gente. Do Doom 1? Então, no final do Doom 1, ele enfrenta algum bicho muito grande e escroto, que se não me engano é o Barão do Inferno, né? O Baro. O demônio, né? Ou a Aranha Mente, né? Que é a Spider Mastermind, né? Aranha Mente do Mal aí. E aí ele aparece na Terra, cara. Ele volta pra Terra, ele consegue voltar pra Terra. Só que ele vê a Terra toda destruída, né? Quer dizer, os demônios vieram pra Terra, o que nos leva ao... Doom 2! Aê, vamos começar a falar do Doom 2 agora. O mesmo fuzileiro, ele agora ele volta pra Terra, vê aquela catástrofe toda. Vários demônios, vários capetas aqui, e o Dalton vai explicar melhor o que aconteceu depois. Então, cara, em um certo ponto do jogo, né, ele vê que a Terra foi invadida pelos demônios e coisas do além, essas coisas fétidas de enxofre, e em um certo ponto do jogo ele tem a opção, né, na verdade as 5 primeiras fases é isso, você joga as 5 primeiras fases, que é pra você apertar um botão que vai despachar a última nave que tá o restante da raça humana pra... Você vai despachar essa nave pra outro planeta pra eles poderem viver lá. E a partir daí você vira o único ser humano na face da Terra. E aí o resto do jogo é você indo cada vez mais fundo no, na infestação infernal, para no fim tipo, destruir a mente por trás de toda essa invasão, que provavelmente é o próprio capeta, né? O cara é o Rambo dos demônios, né, velho? É o Rambo dos demônios, cara. O cara tá sozinho contra um exército de demônio, né? Mas tudo bem. Porra, mas tudo começou com uma máquina de teletransporte que abriu portais interdimensionais entre a Terra e Marte e o Inferno, cara. Agora me diz uma coisa, vocês entendiam isso na época? Essa história na época quando vocês jogavam? Jamais, cara. Jamais, né? Meter bala, cara. Essa bala chumbo, toma essa, velho. Então, na verdade, na época, eles até contavam essa historinha. Entre as fases apareciam uns textinhos, mas ninguém nunca lia aquilo. E além de ninguém nunca ler, cara, tipo, era tudo em inglês, então, sei lá, então, vai ler aquilo. Cara. Tinha o quê? 14 anos quando foi lançado esse jogo? Eu vou saber disso, cara. Então, cara, você tá, vou matar o demônio. Obrigado. Tava aprendendo o verbo to be na escola lá, mano. O verbo, 14 anos o Du tinha nessa época, acho que ele tinha uns 20 já na época. Que é isso? Que é isso? E aí, como que era, tipo, as frases aí do 1-2 aí da Alto, como que era? Então, foi que nem eu falei no começo, né? Que até apontei como algo que torna ele superior ao do 1, né? Ele é... As fases realmente lembram locais de verdade, assim, né? Porque no do 1... No do 1 era aglomerado, cara. Tipo, era totalmente labirinto, assim. Às vezes você sentia meio claustrofóbico o negócio. Não era tão legal. No do 1-2, você já vê, tipo... Até as fases que são especificamente você andando na Terra, você vê, tipo, prédios, cidades, você vê... locais mesmo. Você não fala que você vê tipo um McDonald's, entendeu? Que nem dava pra fazer. Mais ou menos como no Duke Nukem 3D, né? Não, o Duke Nukem 3D é muito mais elaborado. Tá, então, você tinha estruturas reais, porque no primeiro Doom é isso aí que você falou mesmo, cara. As paredes são todas iguais, muda de cor só, cara. É. Olha a cara. Essa é basicamente a diferença, cara, assim. Mas você tem alguns inimigos novos no 2 também, né? Você tem uns 7 ou 8 inimigos novos, e tem uma arma que faz toda a diferença, cara, que é a Super 12, né? Super 12. Shotgun, cara. Ela tira duas vezes uma 12, manda chumbo pra tudo que é lado, e uma puta chuva de chumbo, né? Fica, só que ela demora, cara, pra recarregar, cara. Mas tem seu preço, né, cara? Tem seu preço, né, cara? Quem tem que pagar é o que apronta. É o que apronta. Isso aí. Então, aí nós temos também duas fases secretas do 2, que são duas fases do Wolfenstein. E óbvio que essas fases elas não estão presentes na versão alemã do jogo, por razões óbvias. Por que será, né? Mas os inimigos são todos do Wolfenstein, cara. Eles falam as mesmas coisas que eles falam no Wolfenstein. Se alguém jogou Wolfenstein, vai se lembrar na hora. Aí. Será que são alemães nazistas, cara? Nossa! Für deine Größe und für deine Herrlichkeit jetzt und immer Deutschland, sieh ein! Mas o pessoal Aleixo com Pena nem sabe quem é nazista, cara. Ô, louco. É possível que sabe. Mas vamos dar continuidade aqui. A gente vai falar do Doom 3. Ah, Doom 3, hein? O que é o Doom 3, Eduardo? Então, Doom 3 é recontagem da história do primeiro Doom, né? Bem criativo, né? Com gráficos bem melhores, né? Tanto que eu já tinha falado lá, tal, que esse jogo era usado até pra benchmark de placa de vídeo, né? Tinha uns gráficos bem legais, assim, vários efeitos. Jogava no máximo. Esse aí eu joguei, cara. Esse Doom 3 eu joguei e gostei bastante. O FPS não é meu estilo de jogo preferido, mas, assim, um jogo legal. Muito legal. E o que vocês acharam do Doom 3 em geral aí, cara? É conhecido também como jogo escuro da porra, né, velho? É um jogo escuro demais. Escuro da porra, é, né? É escuro pra caramba. E o pior, ou você atira, quer dizer, ou você vê o que tá na sua frente, ou você atira, né? Porque a lanterna é uma arma, não dá. Pode crer, a lanterna é uma arma. Cara, muito bem lembrado, cara. Nossa, leve. É, tipo, não existia fita crepe, né? Não dava pra você colar não, né? É. Porcaria da lanterna na arma, cara. Até o cara do Silent Hill sabia fazer isso, né, cara? O cara colocava a lanterna no bolso, tá ligado? Eu lembro que até lançaram um mod na época, cara, que chamava Silver Tape. Lanterninha. Silver Tape, era o nome do mod, cara. Você adicionava... Silver Tape. Ele adicionava a lanterna na arma, cara. Nossa, cara. Muito absurdo não pensar em isso, mas beleza. Nossa, então, mas eu lembro quando eu comprei o PC, aí veio um amigo meu e falou assim, vamos ver se esse PC é bom mesmo. Ah, sei lá, né, cara, comprei um PC legal, né, cara. Na época, né, agora é uma ratoeira, mas tudo bem. Aí esse amigo meu veio com esse Doom 3, aí ele, vamos jogar Doom 3 aí, velho. Demorou, velho, é nóis. Aí, instalei esse jogo, fui jogar, cara, e eu tive a brilhante ideia de ligar meu computador na caixa de som do Micro System, né. Aí ele falou, vamos aumentar o volume aí, vamos apagar as luzes, vamos jogar esse jogo, velho. Aí sim. É, meu Deus do céu, cara. O som desse jogo é muito bom pra falar nisso, cara. Você fica andando, legal. Você fica andando assim, mano, eu tomei uns sustos assim na hora, assim, você ouvia, que é pum, uma explosão assim, caralho, mano, foda, velho. É, você ouve o barulho e não vê, né? Não dá pra ver nada. Cara. Aí quando aparece aqueles demônios escrotos, mano, que fica voando assim, jogando fogo em você, cara, dá uma raiva, velho. E aqueles demônios grandão que fica dando porrada, assim, entendeu? Esses demônios grandão, eles são os imps, né? Tipo, nos Dooms originais, eram aqueles demônios que ficam tacando bolinha vermelha em você, cara. Aí também é engraçado, né? Com bola também, né? No 3 exato, sim, taca. É conhecido como mensageiro do capeta também, né? Malditos esses caras. Se você vacilasse, mano, você ficava com o seu life lá embaixo, cara. E o melhor é que sempre aparecia um desses atrás de você. Toda hora. Toda hora, é verdade, toda hora. Mas era fácil desviar das bolas deles, né, cara? Eu conseguia desviar fácil, assim. E era meio broxante do Doom 3, né? Você matava os inimigos do Doom 3, eles sumiam, cara. Tipo, era mó triste isso aí. Eu não gostava disso aí, cara. Eu falei um mod que... Tipo, ele impedia os corpos de sumirem depois que você matava, cara. Também não gostava, não. Também não gostava, não. Instalou um mod pro bagulho, eu só joguei, tá ligado? Carnificina, cara, mano. Oh, mas ele instalou um mod de carnificina pra ver corpos, velho. Dalton é hardcore aí, ele mano. Ele é doente, cara. Mas aí, Dalton, o que tinha a mais nesse jogo aí, cara? Então, cara, ele veio... Tipo, ele vinha com gráficos bem à frente da época dele, né? Tipo, aí que nem vocês falaram aí, o negócio botava à prova as placas de vídeo da época... E assim, ele eu lembro que até foi um lance engraçado, cara. Tipo, diziam que o Doom 3 ele tinha gráficos bem à frente das placas que tinham na época pra suportar ele, né? Quando saiu placa que suportava Doom 3, já tinha jogo bem mais legal, entendeu? É verdade. E aí ficou nessa o Doom 3, ele ganhou esse estigma, né? Mesmo assim, vale a pena jogar, né? Com certeza. É um bom jogo, eu gosto do Doom 3. É um jogo legal mesmo, uma jogabilidade boa. E aquele esquema dos PDAs lá, Dalton? Então, nesse jogo, assim, os caras que morrem, eles vão deixando uns PDAs, assim, você vai encontrando. Aí quando você pega um, você vai, tipo, lendo a historinha do jogo, sabe? Tipo, dá pra você ver os e-mails que o cara mandou, dá pra tinha você... Tinha uns audiologs também. Tinha uns audiologs, você escutava. Escutava o cara assim, você escutava o cara falando. Você escutava o cara falando, nossa, eles estão vindo aqui, já era. Eu lembro que tinha cara que dava também, tipo, código pra você abrir, tipo, um armário, tá ligado? Ele falava o código, você ia lá e digitava. Legal. Bastante interação, né? Bastante. Não, é porque assim, eles tentaram recontar a história de uma maneira mais decente, né, cara? Pra você entender, porque assim, porque no 1, cara, realmente eles não tinham recursos pra contar uma história direito, né? Mas no 3, esse remake aí do 1 ficou legal. Sim, até, cara, assim, é um jogo meio justiçado, eu acho, do 3, né, cara? Eu gosto do 3... É meio justiçado esse jogo, né? Não, o Doom 3, cara, ele foi um... Como se fosse o Crysis, né? Que o Crysis, ele foi lançado com muito mais recurso do que tinha na época. O problema é que você conseguia pagar com seu dinheiro, tá ligado? É verdade. E aí depois, como... Mas agora tá muito mais fácil pra comprar peças de computador, esse tipo de coisa. Muita gente conseguiu jogar Crysis no máximo. Hoje em dia, o pessoal nem fala mais do Crysis, né? Só fala do 2. O jogo é velho também, né, cara? É um ótimo jogo também, viu? E era... Mas naquilo, eu tô falando assim, que na época do Doom, as máquinas não eram tão boas. E não era tão fácil você ter uma máquina boa naquela época. O Crysis também foi nesse esquema. Mas só que assim, no Crysis, as pessoas tinham possibilidade depois, assim, ficou mais barato comprar peça de computador. Aí conseguia comprar uma máquina pra jogar isso daí. É por isso que o Doom foi injustiçado, né, cara? Que ele não tinha, nessa época, a possibilidade de comprar peças, assim, tão boas. Também tem um detalhe, assim, que assim, a engine, né, o motor gráfico do Doom 3, ele era o... chamava ID Tech 4, né? Mas todo mundo chamava de Doom 3 Engine. Então ela era boa pra ambientes fechados, né? Tipo, você vê que o Doom 3 ele só rola praticamente em lugar fechado, né? Tinha umas poucas áreas que você caia na descompressão lá da. Você tinha que usar um oxigênio, se não me engano, né? É, mas nem dava pra andar muito, que você tinha que sair fora rápido porque acabava o oxigênio. Exatamente. Então, tipo, você vê que o jogo rolava só em ambiente fechado, né? Então isso daí também desagradou uma boa parcela dos jogadores aí. Mas o pessoal quer andar em Marte, é isso, velho? Entendo também. Ah, não, mas não é isso. É que, tipo, tem jogos de FPS que você tá num ambiente bem mais aberto, né? Tipo. Próprio Crysis. É o Crysis. É uma ilha, né? Abertos. Agora no Doom não. Tá bem fechado. É esquema labirinto mesmo, né? Mas então, você tem que pensar assim, que o. Como vai ter recurso naquela época lá, velho, pra fazer uma coisa daquele jeito? Tipo, com muito aberto, não tinha como. Se o Doom já era top desse jeito, imagine se ele fosse tipo como o Crysis nessa época aí. Então, mas essas são características do Engine, né? O Engine do primeiro Crysis não era tão legal também, né? Era meio pesadão, cara, tanto que... Não, tanto que as pessoas amam ela até hoje, né? Então, é meio peso de roda, o Crysis. Agora, o Crysis 2 já é um negócio que foi feito trolando o console, né? Foi um negócio que foi feito pensando em console, né, cara? Então é mais enxuto, é mais otimizado, né, por assim dizer. Não é que nem um Stalker aí, que é feito pra consumir todos os recursos do seu computador, né, cara? Diga-se passagem, é um jogo horrível, cara. É um jogo muito bom, e eu vou fazer um cast sobre Stalker. Stalker é... Então, a gente já finalizou o Doom 3 aí, né, cara? Vamos falar mais algumas curiosidades aí sobre o universo do Doom. Quem vai começar a falar alguma curiosidade do Doom aí? Uma das curiosidades é aquilo que eu falei, né? Ou você enxerga o que tá na sua frente ou você atira. Absurdo. E todos os jogos, os sustos dos jogos são baseados nisso aí, né, cara? Precisa apontar a lanterna e não ter mais nada. Você tá ouvindo isso. E o que mais, Salésio? Você tem mais a dizer sobre curiosidades? Ah, do Doom 3, né? As animações também têm um grande destaque nesse jogo, foram muito bem feitas. E o camarada que criou essas animações se chama Fred Nilsson. Ele trabalhou no Shrek e no Formiguinhas, lembra? Formiguinhas. Sim, Formiguinhas Z, né, velho? Nossa, essa lesão fosse filme umas também. Curiosidades aí, ó, ninguém sabia, hein, cara. O cara do Doom faz um jogo de tipo Shrek, tá ligado? Negócio de comédia e formiguinha. As animações, né? Tipo, mas ó, o cara fez o Doom, cara. Negócio do inferno, cara. O cara fez aquelas animações, porque no Doom 3 tem uns inimigos que parecem uns bebezinhos pela metade, cara. Um Shrek escroto, velho. Com asas nas costas. Então, se ele fez a animação daquilo lá, cara, ele fez um ótimo trabalho, né? E aí, Dalton, o que você tem a dizer mais de curiosidade? Ah, então, tipo, nos Dooms eles têm um item chamado Berserker, né? Nos Dooms 1 e 2, né? Que é tipo um kit médico feito pra recuperar a vida, né? O sanguinho, né, no caso. Sanguinho. Que era dado em porcentagem, né? Ele coloca a sua vida de volta em 100%, né? Se você tiver com a vida baixa. E ele te dá umas porradas que fica, tipo, 10 vezes mais forte o soco, né? Tipo, como se você estivesse com raiva. Ah, tô com raiva desses capetas, vou matar todo mundo. Não, você fica meio possuído, né, cara? Isso. E assim, você dava umas porradas nos monstros, cara. A maior parte morria com uma porrada só e virava uma massa disforme de sangue, carne. Nossa, foda, que lindo, cara. Eu tenho uma curiosidade também, que é... O criador da capa do Doom, ele morreu ano passado, né? Morreu com 73 anos. Caraca, achei que você ia falar que ele morreu, que alguma o coisa... O demônio do inferno. É, demônio. Que mais? Assim, falando desse Berserker ainda, as pessoas achavam que depois que a tela ficava meio vermelhada, achavam que depois que passava o efeito da tela vermelhada, elas perdiam o poder da ultra porrada, mas não, ele continuava tão forte até o fim da fase, assim. De dar porrada, pelo menos. Então era uma arma muito boa, né? A porrada com o Berserker. Assim, cheater, isso daí não é cheater, cara. É, fala sério. É nada. Aí, tipo, tinha autorizado. Tinha o nome dos monstros na língua popular, né, cara? Você tinha, ninguém chamava eles pelos nomes certinhos. Então, você tinha o zumbi, você tinha o zumbi medranca, você tinha o zumbi de dor, você tinha a caveira, que era, eu chamava Raven, na verdade. Uhum. Tinha o gordão. Gordão, velho. Gordão é clássico, né, cara? É clássico isso daí. Tem um gordão. É, você tem um gordão, cara. Você tinha Almôndega, cara. Almôndega é o Cacodemo. Parece ser uma Almôndega voando, vermelha, assim. Né? Depois a gente põe um link aí, só saber o que era o Cacodemo. Era Almôndega. E, na verdade, essa Almôndega, o desenho dela foi baseado na capa do Dungeons & Dragons. Do monstro do Dungeons & Dragons. Depois eu também ia postar o link pra isso aí, cara. Então, aí... Que nem eu falei, tem essa Almôndega, que é baseada no desenho do Dungeons & Dragons. Is this the end? Hã? É, tá, aí tem uma... E também tem a aranha, cara. a aranha, ela, na verdade o nome dela era Aracnotron, mas todo mundo ela chama de aranha porque ela parece uma aranha mesmo, um cérebro aranha, em cima de perna. É aranha. É uma aranha, cara. É um cérebro em cima de pernas, é aranha. Acabou. Nossa, aranha é tenso. Aranha é tenso. É aranha. Aranha. Nossa, se parecia aranha, corria, cara, porque era um bicho miserento. E última curiosidade aí no Doom 2, né? Você vê que o Doom 2 é um jogo mais recheado de coisas pra gente falar, né? A última fase chama Icon of Sin, né? O ícone do pecado, né? Nessa fase, você tem que derrotar o cérebro mãe, né, que vai gerando os inimigos, assim, que é o responsável pela invasão. Na verdade, isso daí não é que é, né? É na parede tem o desenho do capiroto. O capeta em pessoa tá desenhado na parede. Capiroto. O pé preto, né? Com o cérebro exposto, tem um buraco. Você tem que mandar os seus foguetes ali dentro, né? Naquele buraco. Se você entrar, quando é o código de atravessar paredes do Doom 2, né? Você entrar, né, dentro desse cérebro, você vai ver que na verdade lá dentro tem a cabeça do John Romero, cara. Assim. Olha. A cabeça. Nossa, eu pensei que você ia falar que era a cabeça do diabo. Não, é, John Romero, esse mensagem subliminar, né? Tá a cabeça do John Romero lá dentro. Aí é só uma. Você vê que é um negócio, uma brincadeira que os caras. É um easter egg, né, cara? É um easter egg. Tipo, até o que o próprio. O próprio Diabão fala antes de começar a fase, ele fala de trás pra frente, né? Como um bom capeta que é, né? Mas na verdade ele fala assim: I am John Romero, and you must kill me to finish the game. Ele fala isso de trás pra frente. Exatamente. Não dava pra entender nada, né? É, tá falando a língua do demônio, né? Ah, então. Também agora, meio que terminando o assunto do Doom aí, né? Do jogo em si. Teve algumas expansões e modificações, né, do Doom, que na verdade foram relançamentos, né? Com coisas mais completas. Tipo, exemplo aí da versão que vão lançar do Last Guardian, né, que vai vir com Shadow of Colossus e Ico e tal, né, puxando o gancho do último cast. Eles lançaram da mesma forma, né, lançaram o Ultimate Doom, que na verdade é o Doom 1, um episódio a mais, né, que chama High Flash Consumed, que é tipo uma citação bíblica, né, que é um episódio adicional, né. O Doom 1 é dividido em episódios, esse é um episódio adicional. Battle of the Century. No Doom 2 a gente teve o Final Doom, que eles pegaram que chamava Plutonium Experiment e TNT Evolution, né? Evolution, trocadilho com evolução do mal, né? Evolution. Essas coisas. Nossa, hein? Maneiro esse daí. Aí eles pegaram o Plutonium Experiment, pegaram o TNT, juntaram tudo e lançaram o Final Doom. É, o Final Doom eu cheguei a jogar ele pra PlayStation, cara. O Final Doom pra PlayStation é um jogo com uma capa preta e tal. Que triste, cara. Acho que eu joguei até mais esse do PlayStation do que o próprio Doom pra computador, porque eu sou um cara do videogame, né, cara? Não sou videogameiro, né? É, não sou jogador. Minigameiro, né, cara? Você é PC. Você é o clube dos minigameiros, né? Minigameiro não, hein, cara? Minigameiro não. Clube dos minigameiros, cara. Você parece a Chun-Li do Street Fighter, meu. E aí, o Doom 3, o que aconteceu com o Doom 3? Então, o Doom 3 também teve uma expansão que eu joguei, cara. Pouquíssimas pessoas jogaram. Eu chamava Resurrection of Evil. Eu lembro que eu joguei até meu computador dar um pau de HD nessa época e eu tenho que trocar, então eu não terminei Resurrection of Evil. Essa eu só fiquei sabendo que lançaram, seguindo a tradição, né? Seguindo a tradição do Tônica, jamais zerarei, cara. Então, tem um detalhe interessante aí que eu queria te falar a respeito de todos os Dooms, cara, é que o Doom era um jogo que abertamente fazia referência, né, como a gente falou no cast inteiro, fazia referência satânica, fazia referência ao mal. É um jogo do mal, cara. Sangue, tripa, demônio, morte, tudo que você... Mephisto, é o jogo inteiro falando do capiroto, né? Tudo do que você pede, cara. Tudo que você tem de mal na face da Terra, num jogo, na face, cara, da Terra, não, na face de Marte. Na face de Marte, é. Aí acho que, então, acho que isso aí foi pra passar um pano, tá ligado? Ficou assim, não é na Terra a parada, hein? Mas aí no 2 eles perderam a vergonha, né, cara? Trouxeram o inferno pra Terra, né? É meio assim... Mas o inferno de Marte, né? Eles fizeram um esqueminha assim, eu tô na Figuinhas, o bagulho tá em Marte, tá ligado? Não tá na Terra, velho, ó, demônio em Marte, tô na Figuinhas, velho. É, mas mesmo quando veio pra Terra, era o inferno de Marte na Terra, né? Tipo... Depois em Marte já atacou a Terra e os capetas fez os terráqueos fugir, cara. Mas naquela época podia, né, cara? Os caras lançaram o Carmageddon, cara. Os caras podem lançar qualquer coisa. Esse sim era jogo psico, hein? Na moral. Era psicopata, aquela, cara. Aquela... ganhava mais pontos atropelando... matando senhoras e gestantes. Aí você pega assim, os leites com pera, fala do GTA, né, velho? É, Carmageddon é roots, né, cara? Então, mas a gente acabou com o Doom, né? Acabou o Doom. Não, mas peraí. Acabou o Doom? Acabou. Vamos acabar com o Doom. Acabou com o Doom? Não, eu deixo falar mais uma coisa. Então fala, então. Então, naquela época, que nem se fala do Carmageddon, naquela época os caras tinham muito menos pudor na hora de colocar gente morrendo e sangue em jogo, né? Aí começou a ser alvo de controvérsia, né? Nossa, velho, Doom inspirou o massacre em Columbine. Doom, nossa, Doom inspirou todos os massacres que já tiveram, cara, até hoje na história, né, cara? Tipo, qualquer reportagem que tem sobre esses lances tipo de massacre, aí mostra o Doom, um cara jogar, sempre mostra o Doom. Jogava Doom. E o Doom, mostra o Doom 1, cara, que é o mais ridículo de todos, né, cara? Esse é o mais tosco. Sempre é o Doom 1, cara. Isso que é incrível. Tipo, não, aquela, como pode aquela violência pixel, tipo, na base de pixel, cara. Violência à base de pixel influenciar alguém, assim. Cara, é um negócio absurdo, sabe? É, tipo, mas aí você só vê que, tipo, os caras que fazem essas reportagens são os caras que não sabem o que estão falando, né, cara? Os caras não fazem a mínima ideia do que é um jogo de videogame. Eles estão abaixo dos leites com pera, cara. É, aí a gente cairia naquela velha discussão de violência nos games, né? Que isso seria assunto pra outro cast, né, velho? Vale a nada, cara. A gente pode fazer um cast sobre violência. É uma boa ideia. Mas, assim, é um papinho que tá todo mundo falando, cara. A gente não quer ser mais um, né, cara? É, vamos falar depois, quando não tiver mais ninguém falando. E a gente vai dar a visão dos devoradores, que é sempre diferenciado. A visão polêmica, né, cara? A visão sem pudores, sem amizade, cara. A gente fala na cara dura mesmo. São muitos anos de videogameismo, né, cara? 20 anos no mundão aí no videogame. Ah, 20 anos no... Ah, então, agora falando assim também, né, pra terminar Doom, né? Doom saiu pra outros consoles também, que nem o Doom falou, jogou pra PS One, né? Mas assim, saiu um Doom pra Super Nintendo, saiu um Doom pra 32X, saiu um Doom pra celular, saiu um monte de videogame. Aliás, a versão do Super Nintendo, cara, ela era superior à do 32X, cara, que era aquele negócio que você ligava no Mega Drive em cima, vocês lembram? Ah, mas o Super Nintendo era superior, né, cara? Não tem o Doom pra uma calculadora aí também? Não tem o Doom pra uma calculadora aí também? Acho que é da Casio. Acho. HP, cara. Ouvi falar tem uma parada assim. Então, tem um Doom, cara, dentro do Excel, cara. Ai, sim. É verdade. Então, mas falando sério, velho, Doom pra Super Nintendo é superior ao Doom de 32X, cara. É melhor, assim. Então... Ou para de trollar a SEGA aí, velho. mas beleza, acho que com Doom a gente consegue encerrar. A gente falou bastante de Doom, né? Acabou o Doom? Vamos acabar então o Doom, fazer umas considerações finais aí. O Salesi falou pouco, mas a gente vai ter que chamar ele de novo pra ele falar mais, porque o Dalton, ele é o cara do Doom, cara. Tem outro detalhe, cara, agora na nossa página, na parte sobre, tem a história dos devoradores, cara. Se você acessar lá a nossa página, vai ter a nossa história. Vocês entenderam? E o pessoal que ouve aí o podcast pode falar, vocês gostaram da participação do Salesi aí? O Salesi deve voltar? Você acha que o Salesi deve voltar? Você acha que os comentários aleatórios do Salesi, tipo um isqueirinho... Foi mais um bom participante? O Salesi, foi o que eu disse, cara, né? Eu tô aqui porque disseram aí que eu tenho uma voz de locutor, né? Então... O Salesi tá aqui porque ele é filho do dono, cara, mas tudo bem. O que é isso? E... assim, a participação do Salesi, se vocês não notaram, foi muito importante, cara. Muito importante. E o Salesi é um trabalhador nosso aí do site, né? Ele só trabalha aqui, né, cara? Conhecido também como só trabalha aqui, né, velho? Só trabalha aqui, né? Muito bem, então, cara, que todo mundo vai fazer as considerações finais. Vamos começar pelo Dalton, que o Dalton vai contar uma história aí. Então, vai, fala, Dalton. Não, cara, acho que assim, o Doom, assim, como precursor dos jogos de tiro, dos shooters aí, ele tem, que nem a gente falou no começo do cast, ele tem seu valor, né? Cara, assim, não tem como você falar de shooter sem você prestar os devidos respeitos ao Doom. Assim. Então, pessoal, se vocês puderem jogar Doom 1, Doom 2, Doom 3, joguem, cara, joguem porque são bons jogos. Aliás, assim, hoje em dia a gente tem ports de Windows pra você poder rodar os Dooms usando combina no mouse, sabe? Como vocês jogam hoje em dia. Você tem um que chama Z-Doom, você tem o que chama... o que chama Legacy Doom, e você tem o Doomsday, que deixa você jogar com gráficos 3D o Doom, assim, uma evolução muito grande em cima dos gráficos 2D que vocês, quem jogou Doom, os primeiros Dooms jogaram aí. Então pensem nisso, sabe? Tipo, Doom é um bom jogo e eu recomendo que vocês joguem. Muito legal. Então, Salesi, fala você, que não falou nada, vai, faz suas considerações finais sobre o Doom aí. Doom eu joguei mais o terceiro mesmo, o segundo e o primeiro, eu era muito jovem, né? Não tinha computador suficiente pra jogar. Mas Doom 3 eu vou dizer que é um dos jogos que mais me deu cagaço nessa minha vida de gameiro, né? Ah, medo e cagaço, mano. Porra, medo e cagaço, que é um dos termos aí dos devoradores, né? Isso aí. Achei um jogo excelente, terminei. Ei, Dalton, mano, foi trollado, hein, cara? Pô, que absurdo. Mas não joguei a expansão, deve ter sido legal aquela expansão também. Quem sabe jogue mais pra frente aí. Legal, então, nosso Du vai finalizar aí do que. Fala aí, Du. É, então, como eu disse, eu não sou um grande fã de FPS, mas eu tenho respeito aí por Doom, né, cara, porque é um dos primeiros jogos, eu acho que foi o primeiro que, como eu já disse, foi o primeiro que eu conheci nesse estilo, e eu acho que vale, que nem o Dato falou, acho que vale a pena, cara, pra quem gosta mesmo de videogame, vale a pena, tipo, ver a história dos jogos que você gosta, como que eles começaram e tal, sempre vale a pena, cara, o clássico nunca é demais. Legal, então, o Doom finalizou, vou finalizar aqui, vou fazer um comentário legal, assim, ó, o Doom, cara, é um jogo bacana. É aquele jogo que você joga assim, porra, né? Fazendo nada, vou jogar o Doom aqui, cara. Confesso que eu sou mais o Call of Duty, qualquer outra série de FPS do que Doom. Joguei o Doom 3, quando eu comprei meu computador. Joguei o Doom 1, assim, no 486, de um amigo meu aí. Joguei o Doom 2 também, só pouco, acho que eu nem lembro onde eu joguei. É uma série que eu assim, ah, joga aí, cara, tá na pra fazer, você joga, cara. Mas é um clássico aí, tá bacana, blá blá. Toda essa conversinha bonita, mas sei lá. Não tá no meu PC, cara. Senti um pouco de desdém aí do Lira, mas beleza. É, eu também achei, mas tudo bem. É, o. É que nem o Du falou, né, cara? Tudo clássico deve ser apreciado como tal, né? Então, é o que eu acho, né, cara? Eu falo assim, instala de novo aí. Ah, jamais instalarei, cara. Pois bem, vamos. Vamos finalizar aqui o nosso oitavo podcast dos Devoradores. Então, se você chegou até aqui, você deve ter prestado atenção em todo o cast, porque é a nossa promoção, quer ganhar o jogo de PS3, deve ter prestado atenção. Será que você descobriu aí o que, que é o segredo, hein? Ah, não sei, segredo? Será que descobriram? Será? Então, difícil, né? Difícil. Difícil, hein, cara? Não, eu ouvi agora, difícil, cara, mas tudo bem. Então fique atento ao Twitter. A gente vai colocar no. Vai fazer um post explicando a promoção aí pra você. Vai ouvir de novo, então. É, e pro pessoal ficar ligado mesmo no Twitter, porque se a gente ver que o pessoal não tá acertando, a gente vai começar a disparar umas dicas, hein? Exatamente, né? Porque é muita mancada, né? A gente não quer ficar com esse jogo. Todo mundo claro que não. A gente quer dar esse jogo, gente. Exatamente. Tipo, eu não aguento mais ver esse jogo na minha frente, cara. Eu preciso entregar esse jogo pra alguém, cara. Não quero isso. Ah, você não pode jogar, Dalton. Você não tem PS3. Não, por isso mesmo que eu não quero ver isso aqui, né? Muito bem, então. Não esqueça, né, cara, de mandar seu e-mail falando assim, ah, gostei do Cash, o Dalton, cara, ele é um gênio. Não, peraí, pessoal, vocês conseguem jogar, vão ter que logar na PSN pra jogar isso aí? Não, olha esse livro. Então vamos dizer aqui, né, vamos deixar essa piada aí, né. Fechar com uma piada infame. Então assim, você pode mandar seu e-mail falando assim, nossa, eu gostei do podcast, foi tão legal, mas o Dalton foi um babaca, ele falou da PSN, cara, ele não sabe de nada. Mas tudo bem. Mas também pode mandar seu recado no Twitter, no @devoradores_. E também no Facebook. O Facebook tá meio abandonado, né? Tá com um logo novo lá no Facebook, tá até bonito. Tá bonito, né? Tá bonito, né? O pessoal tem que usar o Facebook lá também. Dá pra ouvir o cast no Facebook, cara. Mas, enfim, ficamos por aqui. Terminamos esse, próxima, esse, né? Cast infernal, né? Infernal, velho. Vamos todo mundo dar um tchau aí, cara. Tchau pra todo mundo, velho. Falou, tchau. Um abraço. Falou, galera. Até mais. Acabou.